criar, dizer que é a pá, que faz acontece, que ajudou a chegar lá. Deixa se criar, dizer capaz, que é mais que demais, acha que vai te enganar. Deixa se criar, que é sem interesse, que nunca esquece, nesse é nós que tá. Dizer que malandra, que xinga de samba, que sabe da rua, que tem muito pra dar. Toda perdida, não para de se achar, que é da perdido, mas não vai se encontrar. Se quer pagar pra ver, vai flagrar. Quando você dorme, ela vai te rapar. Saí com a rapá, curti um rap, um pizza e pisci, o protection é aqui. Cheguei a comprar, te digo moleque, porque ela tem contigo, não é nenhum. Vai te ler se não é quente. Ice, baby, numa fia pelo cano, sim, eu sei bem. Você vai entrar, cruzar do bebê, tô te vendo dançar. Deixa ela criar, cola na minha, pique melhor amiga. Eu continuo dando corda pra deixar se enforcar. Fala demais, eu continuo dando corda pra deixar. Deixa se criar. Deixa se crescer, vem te arrer. Tem quem compra, né? Não vai me convencer. Deixa se crescer, deixa se criar, achar que vai me engambelar, mas não vou acreditar. Deixa se criar, deixa se crescer, vem te arrer. Tem quem compra, né? Não vai me convencer. Deixa se crescer, deixa se criar, achar que vai me engambelar, mas não vou acreditar. Deixa se crescer, porque o que? Tem gente que é assim, só quero longe de mim. Deixa se crescer com papo mole, malemolente. Gente da gente vai se fuder. Que dá na tantelha, tem batata na grelha. Minha filha, ninguém aguenta groselha na orelha. Porque me difama, será que me ama? Não fique indiferente com quem eu vou pra. Se você me tira, eu vou te desmerecer. Acha que eu sou uma neta, deve saber. Já que é chique, que é show, mas é só a ralé. A fim de socar, a fim de bater. Vou deixar pra lá, sou mesmo assim da PT. Não vou argumentar, eu podia avisar. Deixa se criar, deixa se crescer. Vem te arrer, tem quem compra, né? Não vai me convencer. Deixa se crescer, deixa se criar, achar que vai me engambelar, mas não vou acreditar. Deixa se criar, deixa se crescer, vem te arrer. Tem quem compra, né? Não vai me convencer. Deixa se crescer, deixa se criar, achar que vai me engambelar, mas não vou acreditar. Música.